3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Papo Delfino, el podcast del blog elfinodapelota.net. Salve, salve, rapaziada, estamos começando mais um Papo do Fino. E se você não é assim como eu, um troglodita que fala várias línguas, né? Não é a pessoa que fala várias línguas, não é troglodita? Quase. É poliglota, chefe. Poliglota, é isso aí. Então, se você não é assim como eu, que tem o domínio de várias línguas e não percebeu, comecei o programa em espanhol. Hoje o assunto do nosso programa é o futebol espanhol. Sim, se você acha que na Espanha só existe Real Madrid e Barcelona, você está quase certo. Nós vamos mostrar para você que existem outros times, muita rivalidade, muita história dentro do reino da Espanha. Isso a gente vai contar daqui a pouco, porque antes temos que anunciar a promoção, o Fino das Copas! Pois bem, meu amiguinho, você que está acompanhando a série O Fino das Copas, já estamos no episódio número 3... Por isso, sempre no podcast seguinte ao episódio das Copas, temos a pergunta que vale um sensacional DVD FIFA Fever edição especial, um DVD duplo, que você não encontra em nenhuma loja, e se encontrar, não compra, seu idiota. Melhor ganhar aqui, que é de graça, não é verdade? É lógico. E assim, recebemos milhares de e-mails, mas milhares, milhares, milhares, dizendo que a outra pergunta do outro podcast foi muito complicada, muito difícil, né? Uma enrolação do caramba. Fiquem tranquilos, nós já colocamos na solitária o estagiário que elaborou o texto, né, e reformulamos. Eu vou contar isso mais pra frente. Agora, atenção, papai e caneta na mão, porque eu vou fazer a pergunta sobre o episódio número 3, a Copa de 38 na França. Simples, rápida e objetiva. Primeiro, vamos ao preâmbulo. Puta merda, tem preâmbulo. A pergunta é muito simples, é um preâmbulo. Não, tem que ter um preâmbulo, pô, pros caras entenderem. Olha só, França e Itália se enfrentaram nas quartas de final da Copa de 38. Se você é um cara um pouco espertinho, já deve ter percebido que os uniformes são bem parecidos. Camisas azuis e calções brancos. Então a França, como era o time da casa, jogou com seu uniforme número 1 e a Itália teve que jogar com outro uniforme. Agora vem a pergunta. Qual a cor do uniforme da Itália no jogo contra a França e o motivo da escolha da cor? Aí sim, agora foi rapidinho. Agora foi boa a pergunta, não foi? Agora foi rapidinho. Excelente. Foi rapidinho. O difícil foi só o... Eu só entendi... E como o pessoal reclamou bastante da pergunta do podcast sobre a Copa de 34, também temos uma nova pergunta sobre esse podcast. Então atenção, ó. É rodada dupla agora, hein? Rodada dupla, você pode mandar para as duas perguntas. Eu vou contar um negócio. Até eu errei. Eu fui que mandei um e-mail lá. Eu errei. Você errou também? Eu errei também. Tá, merda. Ah, bom, você é um inteirista de merda. A gente já falou, né? Isso outras vezes. Então tudo bem. Mas atenção ao preâmbulo da pergunta da Copa de 34. O craque da Copa foi da seleção italiana. E ele tem um nome famosão. Tão famosão que virou nome de estádio. A pergunta, qual o nome do estádio que foi disputado a final da Copa de 34? Facinho, hein? Facinho. É, pegadinha do malandro. E ó, é tão fácil que se eu fosse você, eu nem olhava o banner que mudou lá. O link tá aí embaixo. Clica lá que o banner mudou. Não tem mais aquele banner com o cara com o prato de miojo lá. Não tem mais. Acabou essa história. Tem um novo banner. Mas assim, é tão facinho que eu nem olharia... No banner, assim, no canto superior direito, assim. Nem precisa. Mas, tranquilo as perguntas agora? Facinho. E pro cara ganhar o DVD, ele tem que responder corretamente e mandar para onde a pergunta... A resposta da montanha. Pro nosso e-mail, contato@ofinodabola.net. Muito bem, mande a resposta correta. O primeiro que mandar a resposta ganha o DVD. Além disso, temos outras formas de contato. Nosso Twitter, @ofinodabola.net. Nosso Facebook... /ofinodabola. É isso aí. Então no próximo bloco a gente começa a desvendar os mistérios e as histórias do futebol espanhol e vamos ouvir só músicas espanholas, artistas da Espanha, enfim. E vamos começar com ele, o rei, né? Se cá temos Roberto Carlos, lá eles têm ele, o mito Julio Iglesias com Manuela. Como a noite, como um sonho, só os olhos negros, meu amor, Manuela. Como a flor na primavera, como a lua cheia, é assim, Manuela. De palavras carinhosas, de olhar inquieto, é assim, Manuela. Muito bem, pra gente entender sobre, especialmente as rivalidades dos times espanhóis, nós temos que voltar bastante tempo na história e fazer aí um preâmbulo, Montanha, digamos assim, histórico-geográfico, que isso vai explicar muita coisa que a gente vai falar lá na frente. Então, assim, a Espanha é um reino, certo? O reino da Espanha desde quando? Desde muitos anos da Idade... Não... Não, ó, tem que explicar a construção, se você for falar desde quando, porque ele não tem uma data fixa para a formação do reino, né? Então, assim, existe todo um contexto complexo. A história da Espanha é uma história mais picotada que a história do Brasil. Muito mais picotada que a história do Brasil. Bom, na verdade, eu quero contar desde lá de trás, na época da invasão muçulmana, no começo da Idade Média. Olha aí. Né? Porque eu comentei, a história... Mouros. Exatamente. Porque a história deles é totalmente recortada. Começa com, né, as cruzadas, isso daí? Eu tô indo até um pouco antes disso. Né? É pra, eu quero falar das cruzadas. Exato, por Montanha acertando coisas de história. Quem disse? Só em dia que a gente não é nem apresentado, né? Porque você não foi apresentado hoje. Né? É verdade, eu esqueci. A Espanha, ela tinha os reinos bárbaros ali locais, né? E sofreu com a invasão do Islã, né? Então foi um momento que começou a incomodar um pouco a Igreja Católica, que era detentora do poder absoluto na Europa. Existiu esse incômodo e começou aí uma história longa de idas e vindas entre formações de reinos, religiões diferentes, dinastias diferentes. Até a formação do primeiro reino da Galícia, ou Galécia, como era chamada na época, né? Que foi o início de toda essa história das invasões germânicas, invasões dos mouros. A história da Espanha nunca mais conseguiu ter um grande período de estável consolidação. Então ele passou durante muito tempo entre formação de reino, junção de reinos, e por conta desses vários reinos, Andaluzia, Castela, Portucali, na época que depois viria a formar o... Deportivo Cali? O Portugal. Não, tem nada. Viria a formar Portugal. Só o continente. Ah, beleza. Aí o que vai acontecer? Ah, olha aí, Portucali, Portugal. Isso, olha só que beleza, né? Nada é à toa na vida. Quando a Espanha foi reconquistada da mão dos muçulmanos, que surgiu o nome Espanha, mas como as Espanhas. Eram as Espanhas em alusão aos vários reinos. Então, eu quis voltar tanto atrás no tempo para poder entender essa questão das rivalidades regionais que existem lá. Muito bem, muito bem. Né? Porque senão a gente não consegue, né, contextualizar toda essa situação. Porque a origem delas, na verdade, é por quê? Porque a Espanha é um estado formado por vários estados com características distintas. Aí o mundo inteiro enxerga a Iugoslávia como nações diferentes, mas não enxerga a Espanha. Eles não têm, parece que a comunidade internacional não tem, de repente, pelo País Basco, pela Catalunha, pela própria Andaluzia, que também tem, não da mesma forma, essa vontade de se tornar independente. Todos eles... Tem características diferentes, dialetos diferentes. Não é que nem no Brasil, o paulista e o nordestino, não. A língua é completamente distinta, uma cultura totalmente distinta. E talvez isso explique algumas questões que a gente vai tratar aqui durante o programa. Então, assim, por volta de 1493, final naquele começo das navegações, né? Então, no final do século XIV, começo das grandes navegações ali, a gente pode... começar a tratar a Espanha de Espanha e não mais de as Espanhas, Hispânica e por aí vai. E a Espanha vem a ser, nesse período, acho que talvez um pouco mais pra frente, o maior reino do planeta, não é verdade? Exato, o maior império, digamos assim, né, entre aspas, do planeta. Em termos territoriais, passa a ser porque conquista praticamente na totalidade do continente americano, só que é uma conquista diferente, por exemplo, de você, muita gente reporta como o maior império da humanidade, o Império Mongol, do Gengis Khan. Ah, entre aspas, né? A gente vai entrar em outras discussões históricas. Exato. Mas, assim, o maior império foi o Império Britânico. Tem aquela famosa frase que, assim, né? O sol nunca se põe no Império Britânico, porque para onde você olhar no planeta, tem algum lugar que é território britânico que está batendo o sol. Mas vamos voltar à Espanha. Vamos voltar a esse ponto que o Rodrigo comentou, sobre as várias regiões, né, de culturas, de línguas diferentes. Isso é denominado comunidade autônoma, né? Então, assim, como seriam os estados aqui no Brasil, lá são as comunidades autônomas, são 17. Essa foi só uma analogia, né? Porque a estrutura realmente... Não, é só pra galera entender. São como se fossem os nossos estados aqui, é só uma analogia. São 17 comunidades autônomas e o grande detalhe, e cada uma tem características... culturais, sociais e políticas diferentes umas das outras. Todas essas 17 comunidades formam o Reino da Espanha. Então eu vou fazer uma outra analogia. Por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado tem a sua constituição. E você tem a Carta Magna. A Carta Magna, que seria tipo a lei federal, que todo mundo tem que obedecer, mas no batidão ali, no dia a dia, o cara vive as leis do seu estado. Exato. Mais ou menos o que acontece com as comunidades autônomas da Espanha. Falar algumas delas, assim, as mais famosas: a Catalunha, fica a Barcelona, o País Basco, a Andaluzia, que é a região sul, né, que é uma região super famosa, a Galícia, as Astúrias, de onde vem Fernando Alonso. Exato, o príncipe das Astúrias. Não é Astúrias a praia, não, né? Nossa Senhora. Aqui? Ai, não é. Guarujá. Olha! Vamos voltar um pouquinho antes. É, porque teve aquela zona de troca de dinastia, Primeira República, de novo monarquia, depois a história da Espanha é muito complexa. Você passa pelos reinados, né, pela monarquia, depois você tem... Várias dinastias, né? Aí você tem a Primeira República, aí volta a monarquia, aí você tem a Segunda República, aí vem a Guerra Civil Espanhola. Exato. Aí vem o período de ditadura, que é o período franquista, e agora que volta as coisas ao normal. E você vê que toda a história... Ela tem uma instabilidade praticamente o tempo todo. Você consegue um ou outro período de um pouco de ascensão, né? Mas você não consegue um período de estabilidade histórica na Espanha. É um negócio impressionante, né? Porque a entrada do Franco no poder, ela foi incentivada pela crise de 29. Né? Foi o grande estopim que pegou o mundo inteiro, então não deixaria de pegar a Espanha. A quebra da Bolsa, né, de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York. Ele acabou... entrando mais ou menos de carreira nisso, toda essa formação política dele, ganhou o apoio do Mussolini, amigo do Montanha, e do Hitler. Em contrapartida, a oposição era fraca, porque o apoio da União Soviética não era um apoio efetivo. Na verdade, não era a oposição na época, né? Era a situação. A Espanha passava pela Segunda República, e aí os oposicionistas, no caso da extrema-direita, que era... Liderado pelo Franco. Liderado pelo Franco, né? Os franquistas receberam apoio, inclusive, de grana e apoio bélico do exército nazista. As tropas falangistas, né, de Franco vencem a guerra e tomam o poder. E aí começa a grande merda, né, digamos assim, atual da Espanha. Foi que o Franco fez? Ele chegou lá e falou assim: olha, esse negócio de essa pluralidade cultural, social e política não existe mais. Agora é uma Espanha só e ponto final. Vai todo mundo falar espanhol, a única bandeira hasteada vai ser a bandeira da Espanha. Ninguém vai mais poder falar o seu dialeto, o seu idioma, você não vai poder escrever, se manifestar nem nada, e a lei máxima sou eu, ponto, acabou. Traçar um paralelo com o Brasil, vamos falar só da língua falada, né? A Dilma virar um dia e falar assim: ó, se falar Oxente, tá preso. Se falar Tchê, tá preso. Se tomar mais ou menos isso, né? Tá em cana. Você não podia mostrar, né, o seu lado tradicional, o seu lado característico da sua região, senão você era preso. Você tinha a Espanha única e unida, que na verdade nunca foi, né? Mas ela, se você... Ela vive ali, já em pensou harmonia isso daqui, hoje. Já não. Pensou isso daqui agora? Acabar com forró, funk, ia ser um Deus acuda. É, mas é basicamente isso que eles isso. queriam. E aí começam algumas resistências, né? Especialmente no País Basco e na Catalunha, né? São as mais fortes. E eles lutam contra essa ditadura mesmo, né? Essa monopolização da cultura espanhola que Franco estabelece no país. Na verdade, o Rodrigo comentou que, assim, depois eles, né, existe ainda um sentimento de separação e tal. Na verdade, a gente até comentou isso no podcast sobre o Barcelona. Talvez o único lugar, assim, que isso seja mais forte é no País Basco. E mesmo hoje, os bascos, eles não têm mais essa visão separatista e tal. E são até contrários às ações que hoje pouco acontecem do grupo guerrilheiro ETA. Mas o que eles queriam, na verdade, não era separar da Espanha. Eles estavam felizes, assim, pô, somos a Espanha, bacana, legal. Mas a gente quer a nossa autonomia cultural, política, religiosa, social. né? Queremos falar a nossa língua, temos a nossa bandeira, temos nossos costumes, os nossos hábitos. Como historicamente sempre foi. Né, nós queremos essa independência. Por isso que são comunidades autônomas. Eles têm, dentro daquele território, eles têm autonomia total. Lógico que existem algumas leis federais, né? Que você tem que se reportar à federação, digamos assim, né? Não é federação o nome lá, mas ao reino, que seja. A Espanha hoje é uma monarquia parlamentarista. Só que se você for ver, Franco entrou no poder no começo da Segunda Guerra, né? Antes. Foi até. Em 39, né? 38, 39. A Guerra Civil rola antes. É, né? A Guerra Civil começa em 37, né? 36, 37. É, ele assume em 39. Aí ele assume em 39. Então. Fica até 1975, né? Foi um ano depois de eu nascer. 75, ele ficou no poder 36 anos no total. E assim, eles ficaram totalmente sufocados ali. Hoje eles não têm mais todo esse negócio, que nem você falou, o ETA. Pô, na década de 80 eu ouvia pra falar demais no ETA. Era metrô explodindo, era trem, não sei o quê, na rua, não sei o quê. Hoje eles pararam por quê? Porque eles têm essa condição de desenvolver toda a sua cultura ali. Exatamente. Isso aconteceu em 1978 com a Constituição. Logo após a queda de Franco, em 78 você tem essa Constituição que dá novamente autonomia para cada região. E aí você tem as 17 comunidades autônomas estabelecidas, vivendo em paz. Claro que tem aquela rixinha, sabe, assim, do catalão contra o cara de Madrid. Madrid também é uma comunidade autônoma. Evidente que tem. Assim como tem a rixinha entre carioca e paulista, entre pernambucano e paraibano, entre os caras do sul, evidente que tem. Mas esse sentimento de separação não existe mais. É, não existe mais. Mas durante todo o período franquista, a Madrid, que fica bem no centro da Espanha, recebeu todos os holofotes. Era a capital do país. Como de Madrid era disseminada essa cultura de uma Espanha única e tal, todo mundo ficou meio puto com Madrid. Então, quando rola uma rixa, especialmente no futebol, entre um time de Madrid contra um time de outro lugar da Espanha, tem aquela coisa assim, não só vencemos o time, mas vencemos o governo, vencemos o poder, vencemos a monarquia. Isso, mas isso atrapalhou durante bastante tempo a seleção espanhola, né? Porque essa questão de você estar insatisfeito, porque as Copas vão de 30 a 82, que foi a Copa da Espanha, foi tudo, praticamente tudo sobre a ditadura do Franco, e você não tem aquela unidade de todo mundo, não tem aquela vontade de todo mundo jogar, né? Então você vê que um sistema de governo influencia muito no futebol. Exatamente, como a gente falou que Madrid era e ainda é o centro do governo espanhol, vamos ouvir um artista de Madrid, Alejandro Sanz, porque se a Espanha está unida hoje, o coração está partido. Campeonato Espanhol é de quando? 1929, beleza. Só que antes você já tem as Copas do Rei, né? Você tem as Copas do Rei. Em 1903, eu acho. Se eu não me engano, acho que... Não é 2? 10, se eu não me engano... Não, não... é anterior, né? 1902, 1903, você tem ainda... 1902. Já as Copas do Rei, que foi mudando de nome, né? Ela era virou Copa do Presidente, então... depois virou Copa do Generalíssimo, e agora voltou... Na verdade, sim, ela começou como Copa da Espanha, depois foi Copa do Rei, depois Copa do Presidente, Copa do Generalíssimo, e agora é Copa do Rei. E durante esse início de século passado, no futebol espanhol, os maiores times eram Barcelona e Atlético Bilbao. Sim. Né? O Real Madrid não figurava entre os grandes, inclusive... Até nesse começo de futebol na Espanha, o Atlético de Madrid tinha até mais títulos do que o próprio Real. Sim. Uhum. Né? O que acontece com o Real Madrid? Como Franco toma o poder, Franco era de Madrid. Eu não sei se ele era de Madrid, mas ele era torcedor do Real Madrid. Existem alguns madridistas que dizem que ele era torcedor do Atlético. Eu acho que era do Real, porque ele ia fazer tudo que ele fez. Exato, né? Se fosse pro rival. Mas enfim, aquilo que a gente já comentou para caramba nos podcasts sobre as Copas. Ele, na verdade, usa o Real Madrid como um palanque político, né? Ele vê que o futebol é uma forma de você popularizar a coisa, de mostrar o poder que você tem, e usa o Real Madrid como gancho. Até o início da década de 50, o Real Madrid era um time ali, né? Disputava um título, ganhava título e tal, mas não era um time forte. A grande rivalidade era Bilbao e Barcelona. Ele não tinha uma representatividade no cenário europeu. Não, e nem na Espanha. Nem na Espanha ele era tudo isso que a gente conhece. Exatamente. Aí o que acontece? A grande chave de galão dele, o grande X da questão... Chave de galão? Chave de galão. Você não conhece. Não conhece? Ah, tá aí. Beleza. Foi uma... a contratação de um jogador. Em 1950, tanto o Barcelona quanto o Real Madrid, eles contrataram, eles alegres contrataram um jogador do América de Medellín. Milionários. Isso, do Milionários. Milionários de Bogotá. De Bogotá. Certo. Certinho. É América de Cali, Nacional de Medellín e Milionários. Ambos alegaram que eles contrataram o mesmo jogador. É, por que que teve essa coisa de ambos contratarem? Porque a Liga Colombiana não era uma liga oficial, era uma liga pirata, entre aspas. Esse jogador que você vai falar o nome ainda, né? Você não fala, você quer tipo, fazer um grande tchan, né? Ele jogava no River Plate. Sim, né? Aí lá teve uma... tava em greve. Exatamente, ele foi jogar nesse Milionários, que o Milionários, porque tinha muita grana, olha só. Comprou vários jogadores, né? Uruguaios, argentinos e tal. E daí, bom, continua. E aí o que que aconteceu? Esse jogador, o Di Stefano, ele fechou um contrato. Ah, peraí. Eu achei que você ia tipo, fazer aquilo, né? Fez todo isso. Vai, tipo, Di Stefano! Mano, você jogou o Di Stefano. Fez todo isso. Todo mistério pra jogar ele no milho. Então, esse jogador, o Real Madrid contratou e o Barcelona. Isso criou um fuzuê que chegou até a FIFA. Então, o que que a FIFA fez? A FIFA tomou partido e falou assim... Real Madrid, você vai jogar com ele um ano, Barcelona, você vai jogar com esse jogador um ano. Ou seja, a FIFA não tomou partido nenhum. Não tomou, como sempre. Desde porque se fosse o Blatter, ele tomava um partido, desviava uma porcentagem da negociação. Aí ficou esse impasse. Porra, eu vou jogar um ano, você vai jogar. Aí que entra o artista, o Franco. Ele entra na jogada, ele com o poder que ele já tinha naquela época, ele entra pra persuadir o presidente do Barcelona. Ele pega e fala, ó, esquece esse jogador... Deixa ele com o Barcelona, deixa ele com o Real Madrid. Eis que aí vem o Real Madrid e anuncia Di Stefano. Segundo os madridistas, melhor que Pelé, né? Segundo os madridistas, o Real Madrid é melhor do que tudo, né? Mas é verdade, o Di Stefano chega no Real em 1950 e muda toda a história do time, né? Com o famoso time do Real Madrid dos anos 50, eles vencem 5 ligas... Liga dos Campeões, ganha um pentacampeonato espanhol, e vira o Real Madrid que a gente conhece, o poderoso Real Madrid. Mas tem um negócio muito interessante. O Real Madrid nem sempre foi real. Sim, ele era conhecido como Madrid FC. Madrid Futebol Clube. Tanto que você lembra do... Eu ia falar do logotipo, ó. Do símbolo do Real, né, dentro daquele círculo, tem um M, um C e um F. Você fala, porra, mas cadê o R do Real? Na verdade, o time foi fundado como Madrid Clube de Futebol, certo? Em 1902. Em 1902. E aí, mais pra frente, um rei chamado Alfonso III... Mais pra frente, não. Em 1920. O rei da Espanha, Alfonso III... Não, 13º. 13º? 13º. É, eu com o número romano, não tem jeito. Eu por 10, relaxa. Alfonso 13, né? 13. Alfonso 13 dá o título de Real para o Madrid, porque o Real vence algumas... Ele ganha 4 Copas do Rei. Mas não era apenas o Real, o Madrid, que tinha essa alcunha, certo? Além dessa alcunha, vem um plus a mais, não vem no Real Madrid? Plus a mais adicional? Isso. Vem a coroinha. Ah, sim, é verdade. Sem a coroinha não há realeza, não sem há coroa. É verdade, não. Com o título, né? Agora com o nome de Real Madrid Clube de Futebol, o Real pode usar a coroa, que era de exclusividade dos símbolos reais. Sim. Né? Da monarquia. Então, põe lá a coroinha em cima do círculo do símbolo do Real Madrid. É só porque não dá pra pôr o R no símbolo, que ia ficar esteticamente ruim, eles botaram a coroa. E colocam a coroa em cima de vários outros times, né? Esse rei, o Alfonso XIII, ele gostava muito de futebol. Ele era um fã do futebol. Então, assim, quem ganhava a Copa do Rei, vai virar Real. Vira Real também. Então você tem, por exemplo... O Real Zaragoza, o Real Racing... Real Racing Santander, é feio, né? É o meu time na Espanha, cara, que triste. O Real Espanhol, o Real Sociedad e o Real Betis, de Sevilha. E você pode reparar, né? Em cima de cada cima tem uma coroinha. Tem uma coroinha. Tem uma coroinha. Que é o plus. Que é o plus de você virar um time real. O Real Madrid... Os outros times são imaginários. Boa, essa foi boa. Tá, um clube monárquico, pronto. Ficou melhor, né? Porém, o Real de Real virou fictício durante uma época, porque perdeu a coroa. Quando destituíram o Afonso XIII do seu posto de rei. Com a entrada do Franco? Não. Não. Com a entrada da Segunda República. A Segunda República. Não tinha como terreno, né? Então... O Real Madrid tira sua coroinha. Porque, assim, não pode usar mais nenhum símbolo real. Nenhuma alusão à monarquia. Então caem as coroas e aí o Madrid volta a utilizar o seu nome original sem a coroa e, politicão do jeito que é, acrescenta uma tarja roxa atrás das letras. Se você reparar, tem uma tarjinha ali roxa atrás das letrinhas, né? É o protesto. Né? É o protesto. Não, que protesto, porra. o roxo era a cor dos republicanos. Então, pra ficar do lado de quem manda... Ah, sempre essa merda. Vamos botar uma tarjinha ali pra ficar bonito, certo? Quando o Franco toma o poder, Franco era meio pró-monarquia. Então, volta o Real Madrid, volta a coroa de novo. Só que pra ficar bem com os dois lados, com a oposição e com a situação, eles não tiraram a tarjinha. Esse símbolo que a gente conhece do Real, com a coroa e a tarja, vem daí, né? Ganha a alcunha de Real pelo rei Afonso XIII em 1920, e a tarjinha no meio vem porque queriam puxar o saco dos republicanos também. Puta, interessante, cada, né, a história do Real Madrid. Cada momento que eu convivo com vocês, eu fico mais puto com o Real Madrid, cara. Que time sujo do caralho. Essa é a nossa intenção. E o Real Madrid vira a potência, né, que a gente sabe, no período do governo franquista, né? Porque você tem a ajuda do governo. Quer dizer, eu entrei num fórum de madridistas e essa discussão sempre aparece, né? Então é engraçado quando entra um cara do torcedor do Barcelona, um culé, eles falam, ih, lá vem a história do Franco de novo. eles não admitem mesmo isso, né? Eu vi uma reportagem, um documentário, se não me engano, da ESPN, um madrilenho, ele diz assim, foi culpa do Real Madrid, né? O Real Madrid e nós torcedores, nós não temos culpa disso, né? Aquela história, né? No lugar certo, na hora certa. Exatamente, no lugar certo, na hora certa. E assim, o clube, na verdade, o time aproveitou a situação e montou um time bom. Era um time bom, né? De Stefano, Puskas, né? Era uma puta seleção. Né? Deixa eu fazer só um parênteses pro ouvinte, né? Que tiver... Ouvindo? Não, que tiver duvidoso dos termos madridistas e madrilenho, né? Porque agora você citou madrilenho, que é o cara que nasceu em Madrid. Sim, é. Né? Então, às vezes, as pessoas não conhecem a diferença entre os dois. Os caras estão loucos? Chama de uma hora uma coisa e uma outra de outra. Madridista é quem torce para o Real Madrid. Madrilenho é quem nasce em Madrid. Simples assim. E o símbolo do Real não para de mudar, hein? É uma loucura. Não para de mudar. Não para de mudar. Recentemente... Vendido. Eles mudaram a corzinha, o roxo virou azul. Aí eu não sei por quê. Acho vendido que, ah, não tem mais república. Deve ser a cor do parlamento, tá ligado? A cor do parlamento é azul, vamos botar azul. Vamos botar azul. Beleza. E, não sei se vocês estão lembrados, mas o Nogueira publicou recentemente um vídeo sobre o resort do Real Madrid. Sim. Nos Emirados Árabes. Não é verdade? Tem lá, o link está aí embaixo, você pode conferir num super clipe. E o que acontece? Vendido. Os Emirados Árabes é um país islâmico. Sim. Certo? Então, pra ficar bem com os sheiks lá da parada, o que eles fizeram? Você reparar, em cima da coroinha tem uma cruz. Então, o que eles fizeram? Eles tiraram a cruz, que é um símbolo católico, pra não ficar ali, sei lá, incomodando, né, o pessoal que é de uma outra religião. Mas isso... Não. Eles tiraram apenas lá. Só lá. Só em países islâmicos e tal. E onde vai ter esse resort, eles não vão usar a cruzinha. A cruzinha fica no uniforme original. Ah, não, bacana, beleza. Bonitinho. Eu já ia meter o pau aqui. Ah, imagina, por exemplo, assim, nas toalhas do resort com o logo, com o símbolo do Real Madrid, não vai ter a cruzinha, entendeu? Não, exato. Aí tem fundamento, porque você tá respeitando a cultura lá. Você tá lá, então você tem que respeitar a cultura lá, beleza, né? Então, já aí, que beleza. Não respeitaram a cultura dos seus vizinhos dentro da Espanha, é, né? Bom, fim do capítulo Real Madrid. No próximo bloco a gente vai com as rivalidades. Aí a gente começa a falar de times que odeiam o Real Madrid. Todos odeiam o Chris. Exatamente. Everybody hates Madrid. E pra embalar o nosso bloco, um dos times que detesta o Real Madrid é o Athletic Bilbao, do País Basco. Por isso, vamos ouvir uma banda de punk rock basco. Nossa. Olha que loucura, vamos ouvir. Vocês me desculpem aí a pronúncia, eu não sei falar basco, meu basco é básico ainda. Né? A banda chama-se Berri Txarrak, é a música Albo Kalteak. Ô, Cris, se você achou isso aí, toca lá. Elefanteen amnesia guztia, ortografia garbizaletan, nekea begietan, baten ikusteko antiojoak jantzita, eta aiek eustea, beste diteko dite zeure belarria, hauek dira. Muito bem, a gente fez todo aquele primeiro bloco falando do contexto histórico-geográfico, né, das comunidades autônomas da Espanha, cada um com a sua característica. O bloco anterior foi sobre o Real Madrid, o time do governo, e agora a gente vai falar dos times inimigos do governo, inimigos do Real Madrid, por causa de todo esse cenário que a gente contou. Vocês vão ver que isso foi alimentado, essa rincha dos outros times de outras regiões contra a Madrid, contra o Real Madrid, justamente durante a ditadura de Franco, quando o Real vira mesmo, né, o grande Real Madrid, apoiado, digamos, né, pelo governo. Porque anterior a isso, como nós comentamos, o Real era o Madrid era um time normalzinho ali e tal. Vamos começar pelos bascos. Até porque o Athletic Bilbao foi um dos primeiros grandes clubes espanhóis. Né? Exato. Então é um início até cronológico. Mas antes de comentar isso, é interessante dizer, porque você pega no Brasil grandes rivalidades. Grêmio e Inter, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, Athletic e Cruzeiro. São rivalidades regionais. Na Espanha, você não tem esse desenho da rivalidade regional. Ah, até tem. Tem alguns não, times você tem, tem. Não, você tem, mas assim, não compara. Grenal é uma guerra. É porque são dois times grandes. Você não tem uma guerra em lugar nenhum na Espanha. Só o Atlético e o Real você pode considerar a mais forte regional que tem ali. Porque os times são grandes. Na verdade, assim, o que o Rodrigo quis dizer é que quando você fala, assim, em, sei lá, em Corinthians e Flamengo, pô, é um clássico brasileiro, é um clássico nacional. Só que ele é um clássico menor do que Corinthians e Palmeiras e que Flamengo e Vasco. Exato. Quando você pega um São Paulo e Grêmio, é um clássico nacional, mas é um clássico menor do que Santos e São Paulo, São Paulo e Santos e Inter e Grêmio. Na Espanha, a maior rivalidade, ela é nacional. Real Madrid e Barcelona... E, antigamente, Athletic Bilbao e Barcelona. Barcelona. Você não tem, dentro da mesma comunidade autônoma, uma rivalidade que seja maior ou que supere essa nacional. É, porque a gente vai pegar, por exemplo, Athletic Bilbao e Real Sociedad, que é uma rivalidade basca. Exatamente. Né? Nesse clássico, especificamente, eles têm uma briga de diretoria. Por quê? Porque eles sempre, tradicionalmente, há anos atrás, ambos não pegavam estrangeiros. Aí a sociedade começou a abertura. E o Bilbao manteve-se fechado só a basco. Então o que acontecia? Como a dificuldade de botar um time competitivo em campo era relativamente grande por conta disso, a sociedade fez essa abertura de trazer cara de fora. Só que o duelo entre os dirigentes para roubar jogador era um duelo ferrenho. E quando eles... Você não tem muita matéria-prima, exato, né? Exato, você não tem muita matéria-prima. Você pega o próprio Bilbao, ele deu uma abertura de falar assim, não, podemos pegar estrangeiros desde que eles sejam formados na base do clube. Você pode pegar estrangeiro desde que tenha descendência basca, tenha sido criado na cultura basca. Exato, que é o caso do argentino. Tem os dois exemplos no time. Eles têm um venezuelano, que é um zagueiro, que ele tem dupla nacionalidade. Ele é filho de basco, então ele tem dupla nacionalidade. Ok. E ele tem um argentino que foi pra lá, é argentino, não se naturalizou. Mas foi educado nas escolas básicas. E tá ali e é argentino. E tipo, sei lá, o cara tem que fazer uma provinha pra provar que ele sabe da cultura basca? Ah, eu acho que tem registros, né, de tempo lá. Deve ser mais uma questão temporal. Mas além disso, essa rivalidade deles... E eles são, então, o Bilbao, o Athletic, ele mantém um pouco mais radical isso aí. Só que essa questão que você colocou pouco, da matéria-prima... Não, muito radical. Essa questão da matéria-prima é o que leva a uma rivalidade entre diretorias. Porque os clubes são bem, assim, distintos. Ou seja, o Athletic Bilbao é muito maior do exato, que a Real Sociedad. Exato. Em termos de título, representação no país, o Athletic é a quinta força do futebol espanhol, né? E a Real Sociedad ganhou, tem dois títulos mequetrefe aí na vida, né? Exato, duas temporadas seguidas, né? Isso no começo dos anos 80, quando eles ganharam títulos, né? Quando o Real e o Barcelona deu uma murchada e os times bascos subiram. É interessante, só complementando essa coisa de só pegar jogador basco, né? Além de tudo isso que o Rodrigo falou do Athletic, a Real Sociedad ela aceita estrangeiro de onde for, agora ambos não aceitam espanhóis. Sim, então, isso espanhol, é um fato. Então espanhol, nasceu onde? Nasceu em Madrid, tá fora. Nasceu aonde? Na Catalunha? Tá fora. Na Andaluzia? Tá fora. Em Castela? Tá fora. Tem que ser basco. E o basco francês é basco-basco. O basco francês joga no Athletic Bilbao. Agora, a rivalidade tem um ponto histórico aqui que eles começaram, só pra ter um pitaquinho aqui. O primeiro confronto entre Atlético e Real Sociedad foi disputado logo na primeira rodada da história do Campeonato Espanhol. Não fala Atlético de novo, porque Atlético. Se os caras ouvirem, os caras nervosos. O Atlético puto, foi dia 10 de fevereiro de 1929. E foi um empate. Desde aí, desde os confrontos, foram disputados 126 Você rodadas. Você vai falar do jogo seguinte, depois desse 1-1? Foi 7-1 pro Atlético. 7-1, seu jogo se dá temporada seguinte. Eu achava que o seu time na Espanha era o Atlético. Não, é o Santander. Porque é verde? Porque eu tenho problema. Não, porque eu vi uma vez... Você tem conta no banco? Tenho, mas essa parte me traumatiza. Não, é porque ele é verde e preto, ele é até zoadinho, é feinho. O problema é que o ano que ele subiu pra primeira divisão na década de 90, eu vi jogar, gostei e falei, é esse. Não gostava nem de Barcelona nem Real. Desse confronto entre Atlético e Bilbao e Real Sociedad, tem 126 disputas, sendo pela Liga Nacional, com 53 vitórias do Atlético, 32 empates e 41 vitórias do Real. Se você considerar todos os jogos, até amistoso, o Atlético ganha até mais, né? É bem mais time, até se você for analisar, é até surpreendente, a diferença é até pequena para a diferença de nível dos dois times, né? Eu acho que a única coisa bacana que a Real Sociedad fez foi a série invicta que ela teve na Liga Espanhola. Ela ficou 38 partidas entre 79 e 80. É a maior série invicta da Liga Espanhola. Só isso. Só que o Bilbao tem algumas coisas muito interessantes. Tô falando da Real Sociedad. Não, sim. E agora o Bilbao, ele tem uns dados bem interessantes. Ele tem a maior goleada da Liga Espanhola, foi um 12-1 no Barcelona. Isso é um dado significativo. Além disso, ele junto com o Real Madrid foram os únicos times que foram campeões invictos. O Bilbao da temporada 1929-1930 e o Madrid 1931-1932. Além disso, tanto o Bilbao quanto o Real Madrid e o Barcelona, eles nunca caíram para a segunda divisão. Agora a gente tá falando de Bilbao aqui, mas o nome do time mesmo é Atlético Clube, né? O Bilbao vai de, tipo... É só por tabela. Vai por tabela. Os caras podem ficar bravos também. Bora mandar o ETA vir aqui no estúdio e explodir essa porra aqui. outra coisa bacana, assim, aí é curiosidade mesmo, assim. O Atlético, o uniforme dele, na verdade, começa com metade azul, metade branco, porque ele foi fundado por ingleses. Então o cara trazia uma sacolona de uniforme do Blackburn e aí eles jogavam com o uniforme do Blackburn, né? Nossa. Um dia o cara não tinha mais o uniforme do Blackburn, só tinha o do Sunderland. Aí trouxe a camisa listrada em vermelho e branca, com calção preto, e aí ficou, cara. Por isso que o Atlético tem, né, usa essas cores. Outra coisa bacana é que o Atlético, que mudou o seu nome durante a ditadura franquista, né? Como as culturas regionais foram, né, lançadas ao limbo, né? Então você tinha que usar o nome em espanhol. Mudou o seu nome pra Clube Atlético de Bilbao. Acho que por isso que daí ficou conhecido como Atlético Bilbao, né? Assim, pra gente, né? Esse lance de mudar de nome aí também aconteceu com o Barcelona, né? Barcelona, que é o Futebol Clube Barcelona, em catalão, teve que mudar pra Clube de Futebol Barcelona durante o período e tal, blá, blá. Uma outra coisa bacana do Atlético é que foi daí que surgiu o Atlético de Madrid. Era um grupo de espanhol... Um grupo de puta? Aí sim os caras vão mandar a UETA aqui, cara. Era um grupo de estudantes bascos que moravam, né, em Madrid, e eles queriam bater uma bola, queriam jogar e tal, não iam jogar no Real Madrid. Exato. Então fundaram, vamos fundar o nosso time aqui. E aí fundaram o Atlético de Madrid. Legal, né? Ele era um time satélite de Bilbao. É, mas isso durou pouquinho tempo. Sim. Né? Depois eles já se desvencilharam. Aí falando em Madrid, você tem uma outra rivalidade lá, do Real Madrid com o Atlético de Madrid. É, aí talvez essa... Não, aí no Atlético, é Atlético. Atlético de Madrid. Essa rivalidade talvez aí tenha a ver com o que o Rodrigo falou, né? Assim, talvez da rivalidade regional ser a maior devido à grandeza dos times, né? Porque o Atlético de Madrid foi por muito tempo a terceira força, e né? E também tem uma... Também já perdeu, mas... Tem um fato social. E aí social. Também tem uma história social e política, né? Porque na origem dos clubes, né? O Real Madrid era o time dos mais abastados. E o Atlético era do operariado. Dos operários. Veio dos estudantes bascos. Exato, veio dos depois, estudantes bascos. Virou pros operários. E depois passou por toda essa época do Franco e tal. E hoje, em contrapartida, quando os institutos de pesquisa vão fazer levantamento sobre nível socioeconômico do torcedor, porque sempre tem, né? Sim. Nos bairros mais pobres, é massacrante a vitória do Real Madrid. E na elite, Ah, é? Inverteu tudo. E Nossa. Na elite, você encontra uma proporção maior de atleticano. Caraca. Não que a quantidade seja significativa, Sim. porque é tipo 39% contra 5%. Mas, assim, na elite você tem a maior faixa de torcedor do Atlético de Madrid. Olha só, então inverteu, a coisa, história, né? Inverteu toda. Mas é, eu acho uma consequência normal da popularidade que o Real atingiu, que o Atlético não atingiu. Sim, né? É verdade. Então, nada mais natural do que acontecer isso. O Atlético, né, é o terceiro maior vencedor de campeonatos espanhóis, né? Tá em terceiro lugar, só perde, lógico, né? O Real Madrid é o maior, depois vem o Barcelona e o Atlético tem 9. Tem 9, né? Bilbao 8. Exatamente, o Bilbao que é o maior vencedor de Copas do Rei. Não, o segundo maior vencedor de Copas do Rei, né? Exatamente. Que tá uma atrás do Barcelona, né? Falando em Barcelona, tem uma rivalidadezinha lá em Barcelona também, na região da Catalunha. Duas atrás do Barcelona. Duas atrás do Barcelona. Duas atrás do Barcelona. Achei que nessa daí dava pra empatar, mas não dá ainda. Que droga. Mas falando em Barcelona, tem uma rivalidadezinha lá também na região da Catalunha. Que não é muito, assim. Ô, Cris, peraí, tem um telefone aqui. Que é do espanhol com o Barcelona. Com o Barcelona. Isso. Que aí tem aquela parada assim, né? Barcelona representa todo o orgulho catalão e tal, blá blá blá. Só que os torcedores do espanhol, eles falam que não, na verdade, o verdadeiro time catalão é o espanhol. Só que eles, na época do Franco, eles acabaram mudando o nome e quem ficou representando o lado basco foi o Barcelona. Basco? Catalão, nego. Catalão, porra. O A gente devia ter quebrado com uma musiquinha. Você era bom de geografia, Montan? Não. Não? Ele era bom, não, mas deixa eu explicar. Ele era bom de desenho geométrico, viu? Deixa eu explicar por que rolava essa parada do torcedor do espanhol achar que ele, o espanhol, era o time catalão. Porque o Barcelona foi fundado por gringos também. Foi fundado por um belga, se eu não me engano. Tanto que as cores do Barcelona vêm do Basel. Uhum. Belga não, porra, um suíço. Um suíço, eu fico Basel, belga, a gente tá tudo ali. Isso você pode conferir no nosso podcast sobre o Barcelona, que estará aí embaixo o link. O Barcelona no começo era o time dos gringos, né? E quem, né, os caras do espanhol falavam, não, nós somos, né, o verdadeiro orgulho catalão e tal. Só que assim, começaram cagado porque escolheram o nome errado, né? Espanhol. Catalão, pegaram espanhol. Catalão é o nome de espanhol no bagulho, né? E depois ganha a alcunha real, né? Ele é o Real Espanhol. Ou seja, o pessoal ali mais revoltadinho da Catalunha já começou a virar, ih, esse time aí é do governo e tal, né? E quando cai, né? Na verdade, quando entra a ditadura franquista, tem que mudar o nome de espanhol pra espanhol. Todos os times que tiveram que mudar de nome, como o Barcelona, o Atlético, logo quando o Franco caiu, voltaram ao seu nome original. E o espanhol demorou 20 anos pra os caras se ligarem, né? Acho que o cara atrás, tava, né, tipo, né, fumando um cigarrinho na frente do estádio e falou assim: porra, não mudaram o nome ainda, cara. Que merda. Vamos dar um toque nos caras. E hoje volta esse negócio do orgulho do espanhol, catalão e tal. Como o Barcelona tá na moda, então eles acham que assim, o Barcelona tá muito mais olhando pra fora da Catalunha do que, né, pro povo. Que é uma puta besteira do caramba, né? Eles tentam armar qualquer coisinha pra falar que eles são a bandeira catalã. O espanhol, na verdade, nas últimas temporadas, ele tem crescido um pouco de produção, né? Ah, demais. Porque... Tenho visto. Acompanhado, sim. Não, é que na verdade ele sempre brigou pra não cair, jogou Série B. E agora ele consegue pegar um oitavo lugar. O espanhol nem é de Barcelona. É de uma cidadezinha do lado, assim, sabe? Tipo, Santo André, assim, que fica coladinho. Nem é de Barcelona. Porcaria de time. Não gosto do espanhol. Também não. Olé! Outras rivalidades que você tem na Espanha, você tem o Betis contra o Sevilha, né, na região da Andaluzia. Você tem o Valência com o Levante. Mas pelo amor de Deus, né? Aí você falar assim que o Palmeiras é rival do Juventus porque os dois são de colônia italiana, velho. O Levante é uma porcaria. Nem mas aí para o Valência. Não, o espanhol, o Levante. O espanhol se acha rival do Barcelona? Não, mas é diferente. Não, o Levante acabou de subir da segunda divisão há dois, três anos atrás. Outro dia teve Levante em Valência, o Valência tomou um cacete do Levante. Os caras estavam narrando o jogo. Ninguém comentou assim, tipo, pô, é o clássico da região de Valência. Não, fazer isso. Não, ninguém. Mas o Levante tem um negócio, né? Precisava fazer um distintivo tão alusivo ao distintivo do Valência. Ah, não, é porque é da região, né? É o brasão, né? É alusivo à bandeira da região, né? O Valência que hoje, assim, talvez porque não tem um rival que enche o saco na sua região, conseguiu, né, ganhar muita coisa e tal, foi criando corpo, né, foi criando torcida, forte, não sei o que, e hoje é a terceira força espanhola, né? Exato. Passou o Atlético, tá na lista essa semana dos 20 clubes mais ricos da Europa, né, do mundo, se eu não me engano. O Valencia acho que é o 19º ou 20º clube. Tava quebrado até outro dia, né, fudido com o novo Mestalla. Mas tá ali na lista dos mais ricos do mundo. Briga ali, rivaliza com o Atlético, com a segunda maior torcida da Espanha. Tem institutos que falam que o Atlético, institutos de Madrid que falam que o Atlético tem mais institutos de Valência, Valência. Mas tá pau a pau, e nos últimos anos, né, o Valência apareceu mais, né, ganhou o campeonato espanhol, jogou, então. Não, e teve no Vidia um jogador que fez o time crescer, não bastante, só no Vidia, né, no Vidia, no Juan Mata e no Davi Silva, né. Essa trinca de jogadores, né? Não ganhou porra nenhuma, né? Mas era uma trinca de jogadores fantástica, né? Sim. Eu acho que o Valencia recuperou a parada financeira com a venda desses três jogadores, né? Também foi. Com certeza. E sabe que, assim, a única tretinha que tem entre Valencia e Levante é que quando o Valencia estava construindo o novo Mestalla, tava sem grana, né? E aí, a prefeitura, para ajudar, falou assim, ó, a gente ajuda. Mas aí vocês vão ter que dividir o estádio com o Levante. Aí não, nem fudendo, nem que demore 30 anos pra gente levantar essa porra, a gente vai construir essa merda sozinho, mas não vem botar o Levante aqui dentro. Aí não, saco. E uma coisa que eu não sei, por que tem a ver, assim, por que tá no símbolo do Valência, é aquele morceguinho. Será que Gotham City fica em Valência? Olha! O que é legal da gente comentar, assim, os times não gostam do Real e tal, e passou muito pelo período franquista. A grande rivalidade espanhola até os anos 50 era entre Atlético Bilbao e Barcelona. Cara, você tinha ali as rivalidades regionais e tal, mas os dois times disputavam a hegemonia do futebol espanhol. E aí, com a ascensão do Real Madrid, justamente no período franquista, tirando esses dois times, né, o Atlético e o Barcelona, do topo, times de regiões talvez as mais ferrenhas contra o governo de Franco, a rivalidade entre os dois se voltou, né? Os canhões se voltaram a Madrid. Além das rivalidades regionais que existem em Madrid, existem na Catalunha e no País Basco, que a gente citou, essas três principais, o que importa é que, assim, o grande rival do Atlético é o Real Madrid, o grande rival do Barcelona é o Real Madrid, tudo canalizou no Real por causa dessa coisa do time crescer em cima do poder da monarquia e do poder da ditadura do Franco, que os madridistas dizem que não, mas enfim, é o que diz a história. É, mas eu concordo com essa visão do impulso que Franco deu. Tá vendo como, assim, tem bastante coisa, bastante peculiaridade, história e rivalidade no futebol espanhol? A molecadinha hoje acha que é só Real Madrid e Barcelona, e às vezes tá assistindo, sei lá, um Real Sociedade e Atlético Bilbao e fala assim, ah, vou trocar porque é um jogo chato. Pô, você não sabe o que tem por trás. Tem muita história por trás de um jogo desse. Mas o que acontece é que, né, a molecadinha não deixa de ter razão, né? Nos últimos anos o Campeonato Espanhol é uma chatice desgraçada. Só dá a Real e Barcelona. O time que ganhou sem ser os dois foi o Valencia em 2003. Eu que sou valencista. Muitas pessoas argumentam, falam assim, ah, mas o Campeonato Espanhol não é tão ruim assim, senão você não tinha o Atlético Madrid e o Atlético Bilbao na final da Liga Europa. É, um atrativo do Campeonato Espanhol é o seguinte, o nome dele, ele é chamado de Liga das Estrelas, a gente não pode esquecer disso. Sim, Liga das Estrelas do Real Madrid e do Barcelona. Onde você tem os maiores jogadores dos outros países jogando lá. No Real Madrid e no Barcelona. Aí o Campeonato Espanhol, ele ganhou muito destaque. No Real Madrid e no Barcelona. Tudo bem. Um fato que resume isso que vocês estão falando é o seguinte, o Real Madrid tem 31 títulos, o Barcelona tem 20. Da Liga, certo? 51. Sim. Só pra ter uma ideia, juntando os demais títulos sem ser o Barcelona, não dá a quantidade de títulos do Real Madrid. Mas tem meia dúzia de time que ganhou essa porra aí. Tem 9 times. Ai, que o Campeonato merda. Espanhol é resumido em 9 times. Bom, isso também não pode falar muita coisa, né? O Campeonato Brasileiro também não pode falar muita coisa. Mas o Campeonato Brasileiro tinha começado em 71, né? Não, agora começou antes. Começou antes, deve coletar mais alguns. Mas algum tem bem mais times que foram campeões. Quantos? Conta aí. Mas aí é desde 1929, né? Ah, entendeu? Vocês não falaram isso. Desse detalhe. Mas é a liga mais chata que existe na Europa, né? Liga mais chata das estrelas. Sim, ele é um campeonato que se reúne basicamente entre Real e Barcelona, isso concordo com vocês. Só que dos últimos anos, o futebol espanhol, pelo menos, ele tá em ascensão, além do título mundial da Espanha. Que era formado por jogadores do Real e do Barcelona. Não, essa não, questão tinha jogador do Valencia e do... Essa questão do... Você tinha do Atlético de Bilbao. Ah, o Llorente tava lá, né, no banco. Exatamente. Essa questão do Atlético Bilbao e o Javi Martínez. E o Atlético de Madrid chegar na final é bacana, tanto pela história que você falou, né, que tem a... que o Atlético Madrid veio do Bilbao, então é um clássico legal pra contar, que nem você falou da molecada que não sabe nada, né? É, verdade. Que não é legal, é a final de um que veio do um, é originado do outro, né? Então tem distintivos parecidos. E o bacana é que, assim, né? Todo mundo esperava por um Real e Barcelona, E agora vão ter Exato. Que assistir um Athletic Bilbao e Athletic vão de Madrid. Vão ter que fazer escalação. O Mourinho tá fazendo escalação no sofá. Então, isso, na verdade, talvez traga um questionamento. Fala, bom, a Liga Espanhola não deve ser tão fraca assim. O problema é que a diferença do Barcelona Exato. E do Real é muito gritante. Então, de repente, o que a gente pode deduzir, então? Só pra resumir isso, dos últimos 10 anos, 4 vezes times da Espanha foram campeões da UEFA. E não Real e Barcelona, né? Não Sevilha, Real e Barcelona. Atlético, Valência. Agora que já é diferente. Na Champions, dos últimos 12 anos, 4 vezes times espanhóis ganharam a Champions. Só que aí é só Real e Barcelona. Isso mostra, pelo menos, o campeonato ele é resumido em Barcelona e Real Madrid. Só o campeonato ele está em ascensão. Então, o último campeão da Copa do Mundo é a Espanha. Eles estão jogando um futebol diferente. Então a gente pode resumir assim. Especialmente o Atlético, né? O Atlético tá jogando muito bem com o Louco Beto. Dá gosto ver o Atlético jogar. O título tá se resumindo aos dois, porque é o que você colocou agora, né? A diferença é muito grande, mas os outros times não são tão ruins assim, porque Exatamente. Eles batem. Não são. O que atrapalha... Você pegou as semifinais da Liga Europa, foram 3 times, né? Os espanhóis. Então, praticamente todo mundo começou ali. O Atlético eliminou o Manchester United. Né? É, exatamente. Então, o campeonato começou com 4 espanhóis, e a semifinal tem 3. Não, pra você, assim, resumindo esse final de temporada europeia, você tem 8 semifinalistas, né? Somando as duas competições. Uh-huh. Cara, dos 8 times, 5 eram espanhóis. Exato, uma proporção grande. Né? E a Espanha, e como o Montanha colocou bem, né? A Espanha é campeã do mundo. Então, o momento do futebol espanhol é bom. Ele é muito bom. Só que o que atrapalha a liga em si, pra ter essa distância entre Real e Barcelona, ser o que é os demais, é a divisão. Atrapalha muito a divisão dos direitos televisivos, a receita. E isso você vai falar no seu bronquinho. E vamos encerrar ouvindo uma grande música espanhola de uma grande banda, Gypsy Kings, que era da França. Mas tudo bem, se eu não falasse, ninguém ia botar uma fé, né? Querida, bamboleo. Bamboleo, bamboleo. Porque mi vida yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bamboleo. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. E agora o momento bronquinho, aquele que merece ser espinafrado na Espanha. Aí, Montanha, pra você continuar no gancho. Então vamos lá. Meu bronquinho vai em cima disso. É referente à divisão da receita dos direitos de televisão. Hoje em dia, um dado que eu vou pegar de 2009 e 2010. 50% da receita ficava entre Real e Barcelona. Porra! E os demais era dividido entre os demais clubes. Nossa, que absurdo isso. É uma diferença gritante. Por isso, hoje, a liga, todo mundo fala que é uma liga chata. Isso não tem como. O negócio, caralho, é assim, tipo... Não, Barcelona e Real Madrid nem tinha que aceitar o dinheiro, velho. Porque eles já têm muita grana. Exato, de empréstimo, meu cacete. Pro campeonato ficar mais legal, eles tinham que dar essa grana pros outros times. Quem que tá? Cara, quem, né, que tá dividindo as cotas lá? O Marco Polo Del Nero? Puta merda, velho. Isso é coisa dele, né? Dividir, dar tudo só pros grandes. Aí o presidente do Sevilha chiou, né? O presidente do Sevilha, ele acabou chiando por causa disso, que ele falou: a tendência é o futebol espanhol acabar e a liga se tornar chata. Mas quem não tem tatu de vidro que atira a primeira pedra, né? É. Um outro problema... Ela foi preso, velho. Sonegação. Pediu dinheiro. Porra. Por isso que o Sevilha não contratava ninguém. O pouco que chegava, ele desviava, caralho. É que ele tava tentando fazer uma caixa 2 com uma grande contratação. Uma tendência dessa crise financeira dos demais clubes é que hoje saiu uma reportagem na ESPN, o Atlético de Madrid, ele corre o risco de não disputar a temporada 2014-2015. Ah, eu vi isso. Por questão financeira. Ele tá devendo tem dívida tributária. E se não pagar... Não vai disputar. Isso aí é legal. Podia acontecer no Brasil. É verdade. Time que deve pro governo, não joga. Quem joga, então, aqui no Brasil? Ia ter que ficar jogo vendo só, gol na rua. Só os clubes empresa, né? Vai porque, assim, só... Real e Barcelona têm dívidas, só que são dívidas com bancos, não com o governo. Com o governo, é sonegação de imposto, né? Na verdade, devido ao governo, é quando não paga imposto. Então continua você, que é um sonegador de impostos maldito, Rodrigo. É, eu vou ter que prestar daqui 10 dias pra esse esclarecimento na Receita Federal. Ui, eu não mandei a minha bagulho do imposto. É só até segunda, né? Caralho. Vai passar bem o final de semana, hein? Bom, meu bronquinho é pra esse desequilíbrio do Campeonato Espanhol. né? Apesar de eu ter feito uma defesa pro campeonato no, agora há pouco, que é uma consequência disso que o Montanha colocou do sistema de cotas, né? Mas é muito ruim para um campeonato que tem visibilidade ter isso aí. Eu não acredito que a audiência do Campeonato Espanhol seja uma audiência elevada. Isso vai acabar desvalorizando a própria cota televisiva, né? Porque você deixa de ter um público em quantidade grande, eu não vejo como lucrativo. Então, meu bronquinha é para essa diferença de nível entre os dois campeões e o resto do mundo. E o meu bronquinha vai justamente para os dois campeões, Real Madrid e Barcelona, porque o futebol espanhol poderia, né? Aí sim, botar a coroa em cima da Europa e falar assim, ó, dominamos a parada, né? Somos campeões do mundo, campeões da Euro, e estamos na final da Liga Europa e da Champions. Só que os dois bonitão, bacanão, tropeçaram. Amelaram. Tudo bem, aí você tem méritos dos outros times, mas eles poderiam, né, puta, fechar com chave de ouro. Aí seria uma chave de galão. Chave de galão. Então meu bronquinha vai pra Real Madrid e Barcelona, porque ficaram fora da final da Champions, e o nosso bronquinha geral de toda a editoria do Fino para o generalíssimo Franco. Exato. E quem é destaque na Espanha, quem merece o troféu finodabola.net? Começa aí, Rodrigo. O meu vai pro Athletic Club. O que acontece é que é um time que mantém as origens, mantém a história, finca o pé no território que ele tá. Então, pra mim, ele merece o fino da bola. Foi o último time a aceitar patrocínio na camisa, até depois do Barcelona com a Unicef. Pegando esse gancho de Athletic e Barcelona, o meu fino da bola vai para a final da Copa do Rei, que vai ser disputada agora, um pouquinho depois do, uma semana depois da final da Champions, entre Athletic Bilbao e Barcelona. E o lance bacana é que a final vai ser em Madrid. A última vez que isso aconteceu, o hino espanhol que é tocado antes do jogo foi abafado, porque as duas torcidas, a torcida catalã e a torcida basca, começaram a vaiar. Nossa. E então o pessoal ficou meio tenso novamente quando o Athletic e o Barcelona chegaram à final desse ano. Tentaram levar a final para fora de Madrid. O Real disse que não ia ceder o Santiago Bernabéu, pra ninguém mijar fora da privada e nem ficar pichando cadeira. Só que os dois times falaram, não queremos jogar em Madrid. Por uma questão geográfica, que é mais fácil pra eles, tá no meio do caminho dos dois. E também por esse lance de tipo, vamos fazer uma bagunça lá, né, cara? Vamos fazer uma baguncinha lá. Já tava programado, que é exatamente. Combinado não sai caro. Vai ser um jogo bem bacana, porque vai reaver, né, a rivalidade de outrora. Bem bacana. Fino da bola para essa final da Copa do Rei. Meu fino da bola vai pro sentimento que o jogador Lorente, ele demonstrou quando ele fez o gol contra o Sporting. No momento que ele fez o gol, ele começou a chorar emocionado. E o jogo nem tinha terminado ainda. Faltava o quê? Uns 3, 4 minutos. Mostrando o amor que ele tem pro time. Esse sentimento basco também deve fazer parte. Esse é foi basco. Bonito. Esse é basco. Ele no meio do jogo fez o gol, começou a chorar e terminou o jogo chorando. Ele mostrou emocionado o amor pelo clube. Meu fino da bola vai pro Lorente. E se nós terminamos mais um episódio do El Papo del Fino, o podcast do blog Fino de la Pelota.net. Puta que portunhol maldito. Portunhol não, rapaz, isso é basco-catalão. É bascunhol, é um bascunhol. Ou é catalol. Meu Deus. Gelol. Você, meu amiguinho, fique ligado que teremos grandes novidades, grandes temas nos próximos programas. Participe da nossa promoção Sério Fino das Copas, respondam as perguntas corretamente e ganhem DVDs, FIFA Fever, o melhor da história do futebol. Certo, Montanha? Certinho. Tchau, Rodrigo. Tchauzito. Adiós, muchachos.